São 15 crianças que morrem por hora. Por ano são quase 400 mil. São crianças que morrem de fome no Brasil. Perdeu nos celeiros, a comida apodreceu e milhões de toneladas o país vai exportar. E aqui dentro o alimento é muito caro pra comprar. Expandir, e o roceiro já nem tem pra onde ir. E o Brasil produz comida pra lucrar na exportação. E aqui dentro a fome acaba com metade da nação. Por ano são quase 400.